Benildo Gravações, Flávio Só. Cadê o gritinho do Vasco? Gritinho do Flamengo. Galera, é o seguinte, ó. Dia 16, lá no América, Impacto 5, Terríveis e Grafite. A noite do flashback. Dia 16 de maio no América. Tira o pé do chão.